Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo. Contar pra você o seguinte, ontem eu fui dar uma varrida na internet. E foi tem o quê? Dar uma varrida na internet. Ah, uma varrida? Aham. Uhum. É, e tem pouquíssima coisa sobre aquele grupo Rose Colored Glasses. Uhum. A única coisa que eu achei foi uma declaração do então líder, o vocalista deles, que o pessoal do Orfeus, o líder do Orfeus, uhum, que tinha, uhum, feito a música, odiou a versão deles e disse que aquilo era um desrespeito à música dele. É mesmo, é? É, um desrespeito à música dele. Tá, mas eu imagino que o cheque não tenha sido recusado, né? Eu também acho. E eles... Eu acho que não, correto? Não, mas ele se acalmou quando essa música entrou naquele filme do Jim Carrey, Me e You. Ah, Me, Myself and I, isso, né? Isso, eu, isso. Você, aí, eu mesmo, aí, né? E Irene, né? Irene, aí quando, sim, entrou, ele se acalmou. Não, tudo bem, peraí. É, o pessoal reclama, mas poderia pelo menos mandar, né? Olha, não quero que entre o dinheiro na minha conta, né? Ah, não, aí também não. É um tanto quanto demais, né, Marco Antônio? Olha, ó, e obrigado pela sua audiência hoje e pela pergunta que você fez, viu? Não, de manhã sem problema, querido. Obrigado, meu. O programa hoje tá, acho que tá fantástico. Espero que seja ótimo, acho que vai sair bem legal tudo, né, ao vivo, pessoas que estamos ouvindo. De qualquer forma, queria só deixar um abraço pra Andresa, que é a filha do Fufunha, do nosso técnico, que ela tá de aniversário hoje. Parabéns para ela, muitos anos, sim, de vida, muita felicidade, muita alegria para Andressa. É, eu não sei se o Fufu, quando fala com os filhos, é tipo como o Silvio Santos, a minha filha número tal. A Andressa deve ser a filha número 11 ou 12, por aí. Que legal. Deve que ser legal. Mais ou menos isso, viu? Ai, maravilha. Ó, então o entrevistado de hoje, que é o Edgar Moura, vai entrar logo mais. Então a gente pode já, acho que já adentrando então as décadas, vamos começar então nos anos 50, que depois da nossa garimpagem entra o entrevistado. Vamos lá? What you've done. You've broken my heart in two. You told 100 lies to as many other guys. Oh, lovely, unfaithful, pretty one. Someday when you're older and your future has passed, you will find that your beauty and your loveliness won't last. When the traces of time show in every line, remember I still love you, pretty one, pretty one, pretty one. Hey there, pretty one, take a look at what you've done. You've broken my heart in two. You've told 100 lies to as many other guys. Oh, lovely, unfaithful, pretty one. Someday when you're older and your future has passed, you will find that your beauty and your loveliness won't last. When the traces of time join every line, remember I still love you, pretty one, pretty one, pretty one. Grande cantor, gosto muito dele. É, o grande Roy Orbison. Essa canção de 59, desconhecida, o nome é Pretty One, ou seja, algo na linha de A Bela, ou A Bonita, né, ou A Linda, seria quase que uma primeira parte, tipo assim, como o Pretty Woman, ou Pretty Woman, que é um dos maiores sucessos dele, é de 63, se eu não me engano, essa é de 59, é quase como se o Pretty Woman fosse uma segunda parte, mas é uma canção mais feliz. Essa aí é bem triste, basicamente está falando que é uma moça que quebrou o coração dele e não hesita em sair com todo mundo. Ela lembra um pouquinho aquela canção do grupo The Penguins, de 54, que é Earth Angel. Eu acho ela meio no mesmo clima. E os backing vocals, apesar de esse compacto aí de 59, é super raro e tudo mais, não tem listado, mas me soam que os backing vocals eram daquele grupo The Jordanaires. Sim. Eles acompanhavam vários grupos, né? Deixa eu ver, o que a gente pode falar dele? Era o, né, o grande Roy Orbison, era o Caruso do rock, né, do rock and roll. O nome dele batido Roy Kelton Orbison. Ele nasceu em Vernon, Texas, em 1936, e faleceu no Tennessee, foi em 88, aos 52 anos. A voz dele ia de barítono a tenor, aquele jeitão dele solitário e aparentemente rígido, né, de se apresentar, cabelo pretaço e aqueles óculos escuros, mas quando abria a boca não tinha quem não ficasse emocionado, né? Grande, eu acho um grande, grande, grande cantor, compositor também de vários sucessos que ele cantava, por sinal, respeitadíssimo no mundo do rock and roll, do pop e também até do country, e ele fez, ele pode ser ouvido em trilhas como Zabriskie Point, O Homem Caiu na Terra, Veludo Azul, Fugindo da Máfia e vários outros. Por sinal, no filme Veludo Azul, do David Lynch, toca a canção, que é uma das mais famosas da carreira dele, que a gente vai ver um trechinho agora. Vamos lá. Por favor. Vamos lá, vamos ouvir. Candy colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Essa introdução da música me lembra uma de Elvis Presley, eu não lembro qual. Ah, eles chegaram até a competir, né? Ele também tentou uma carreira até como ator em cinema, mas não deu certo. Mas eu não sei dizer se o Elvis o admirava. Imagino que sim, porque eles eram bem contemporâneos, né? Na verdade, chegaram até a disputar a disputar nas paradas de sucesso, mas o Elvis também não todo, por favor, tentando desmistificar, né, o Elvis mega talentoso, mas também se lançou do visual, né, que esse look que o Roy Orbison era super tímido e ficava na dele, né, então, e era super viciado em motocicletas e em cinema. Diz que quando ele não estava em alguma tour pelo mundo, diz que o Roy Orbison assistia até 3 filmes por dia. Então, vamos para os anos 60? Vamos lá, Fofinha. Quand on s'est connu l'été dernier, tout nous semblait plus beau. Quand on s'est retrouvé après les vacances, que nous avions changé. Le temps passe, le temps de l'amour. Le temps passe et déjà nous oublions. Tu as pris mes 16 ans entre tes bras et j'ai fermé les yeux. Hier, je t'ai rencontré devant mon école, que nous avons changé. Le temps passe, et peut-être bien que demain, nous aurons perdu l'innocence et nos rêves d'enfants. Le temps passe et peut-être bien que demain nous aurons perdu l'innocence. Marco Antônio. É, essa canção é de 1963, o nome é L'été dernier, ou seja, o último verão. Basicamente, a letra fala de um rito de passagem, trata o verão que passou como um rito de passagem, como se agora ela tivesse que... Ela está crescendo e aquele verão tivesse sido tipo assim, o último verão que ela foi criança, que agora ela está crescendo, então tem um destino misterioso pela frente. E é uma canção quem cantou foi uma atriz e cantora de bastante sucesso chamada Catherine Spaak, né? S-P-A-A-K. Catherine Spaak é uma atriz e cantora francesa de origem belga e naturalizada italiana. Ela tinha 17 anos quando gravou essa canção e um dos maiores sucessos dela também é de 63, é uma canção bem em italiano chamada Tu Ride di Me, ou seja, Você Ri de Mim, que a gente vai daqui a pouco tocar um trechinho. Então ela gravou as duas quando ela tinha, estava um pouquinho, poucos meses antes de fazer 18 anos. Ela foi sex symbol. Ela nasceu em 13 de abril de 1945, em Boulogne-Billancourt, na França. Fez filmes como O Incrível Exército de Brancaleone, clássico, com Vittorio Gassman, né, Vidas Vazias, com a Bette Davis. Ela estrelou em 68 uma comédia de bastante sucesso na Itália, que o título era Il marito è mio e la mazzo quando pare, ou seja, o marido é meu e o mato quando eu quiser. Fez bastante sucesso na Itália e na França, era também com o Rômulo Valli. Ela também fez um filme chamado Caros Pais, que é um drama bem pesado, bacana patas, eu vi, nossa, deve fazer uns 20 e tantos anos, com a Florinda Bolcan, a cearense, a estrela brasileira Florinda Bolcan, interpretando mãe da Maria Schneider, né, a estrela do Último Tango em Paris. Ela pode ser ouvida, a cantora Catherine Spaak, Nas Trilhas de um Pedaço Mau Caminho, que ela também estrelou, que é uma espécie de Lolita Light, assim, com o grande ator Hugo Tognazzi, uma comédia chamada Certo, Certíssimo, Mais Que Provável, e outros. Então vamos dar um trechinho, por favor, de Tu Ride di Me, que é uma canção italiana dela que fez bastante certo. Tu ride di me, io rido di te. Ridiamo, ridiamo, ma in fondo ci amiamo. Ah, no, non esci con me, non esco con te. Siamo sempre lontano, ma in fondo ci amiamo. Ah, no, non mi dici dove vai, dove sei, non ti cerco né tu mai. Cerchi me, sei qualcuno insieme a te, tanto c'è qualcun altro con me. É, não mexe comigo que eu não mexo com você. Exatamente. Ah, que maravilha, essa canção super divertida. Vamos pro ano 70, por favor? Vamos embora. Pera aí. Vamos lá, vai, Fofunha. Alô? Alô? Vai. Alô? Ah, voltou. From another place, he's moved around again. The weather's fine, and he loves the wine, and I'm always on. Marco Antônio. Doutor, aí é a grande Roberta Kelly. A gente já tocou outra canção obscura dela no passado e depois também a gente, né, mostrou aqui, ela se tornou conhecida, a gente vai tocar um trechinho também daqui a pouco. Essa cantora, mega voz, cantora de Los Angeles, ela nasceu em 23 de novembro de 1942, está viva ainda, é uma cantora de uma cantora negra de soul music e também de gospel, né? Essa canção que a gente ouviu aí, a canção raríssima de 75, o nome é The Drifter, quer dizer basicamente o andarilho, ou tá basicamente falando de um cara que não tem endereço certo. Nunca foi lançado em álbum, viu? Era o lado B de um outro CD. Exatamente. De um outro disco aí, CD. Eu acho linda a canção, como se fosse, na minha opinião, como se fossem duas canções. Ela começa com um clima meio de Roberta Fleck e depois vira um rockão, né? Um rock and roll. O interessante é que a Roberta, de 75 a 83, trabalhou com a Thelma Houston, a cantora do disco Thelma Houston, como backing vocals, e também trabalhou com a Donna Summer na mesma função. Ela, pupila dos mega produtores Giorgio Moroder e Peter Bellott, né, que foram meio que assim os pais artísticos da Donna Summer, né, e a canção que eu já ouvi agora, um trechinho, Zodiac, que é o maior sucesso dela, é uma canção, eu lembro do outro programa, até ficar sem rir de mim, porque é uma canção assim, uma letra super profunda. Não, né? Eu vou dizer para vocês que eu queria te dizer, eu desde a primeira vez que eu vi essa música, e o Flávio também, nós sempre achamos uma mensagem esotérica nova, porque a letra é muito profunda, é difícil de entender. E pensar que os executivos da Casa Blanca Records não queriam lançar porque achavam que ia ser assim, que era esotérico demais. Foi por causa do sucesso nas pistas de dança na Itália, que daí eles, vamos lançar assim com aquela expressão que se usava no passado, fuzuê, com fuzuê enorme aqui, e acabou daí fazendo a carreira dela. Mas, vamos tocar um trecho, vamos, então, por mas favor. Que letra, Zodiac, 77. Mas que letra miserável. É maravilhosa. Letra maravilhosa, profunda. Mas com todo respeito, né? Olha só, eu quase quebrei minha perna agora porque eu tava em cima da mesa rebolando. Não, mas essa música é fantástica. Por favor, tá? Ó, ela só foi trilha sonora de uma... foi parte da trilha sonora de um filme brasileiro, um drama chamado A Novela das Oito, que é um filme de 2011 com a grande Cláudia Ohana. Então, vamos pros anos 80, querido, por Vamos favor. Vamos embora. Vai lá, Fufanha. Sentir as tuas dores, as minhas eu já não aguento. Minha vista torta já não se importa. Não me conte um bando de mentiras quando eu for fechar a porta. Aqui ninguém entra. Te achar direito, eu quero de qualquer jeito eu tenho que me salvar. Não vá me convencer que está com medo, que está tarde ou que está cedo. Aqui ninguém entra. É uma queda de avião no meu coração. Não vá me provocar no fim da festa, não. Aqui ninguém tá louco. É, e daqui ninguém. É, é isso mesmo, nós somos sobreviventes de um doente mental. É pra ser desastre mental, né? Pois é, essa canção aí, dos anos 80, obviamente, vou chover no molhado, mas claro, o pessoal reconheceu, obviamente, que é que tá cantando o grande Cazuza, né? Canção de 85, não fez sucesso, né? O que a gente pode falar sobre o Agenor de Miranda Araújo Neto, né? Mais conhecido como Cazuza. Ele nasceu em Rio de Janeiro, 4 de abril de 58, faleceu em 7 de julho de 1990, cantor, compositor, poeta, letrista. Essa canção dele, que a gente ouviu aí, Desastre Mental, não fez sucesso. A gente vai tocar daqui a pouco, tá chovendo molhado só. Vamos tocar uma de 88 dele, que fez bastante sucesso, né, que é Ideologia, um trechinho. E a razão até que a gente está fazendo isso, não só porque era um grande talento, mas também porque o nosso entrevistado, que daqui a pouco entra aí para conversar com a gente, o Edgar Moura, ele fotografou dois filmes que contaram com o Cazuza interpretando o próprio Cazuza, interpretando ele próprio no cinema, que foi Bete Balanço, filme que eu amo, Trem para as Estrelas, um dos melhores do Cacá Diego, na minha opinião, com Guilherme Fontes, Mega Elenco, Daniel Filho. Então, vamos só um trechinho então do Ideologia, pode ser? Só um trechinho, né? Essa música serve para todos nós. Nossos heróis morreram de overdose. Nossos inimigos estão no poder. Aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Frequenta agora as festas do Camundê. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Agora é risco. tipo de vida. Meu sex and drive não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia. Marco Antônio, seu convidado. Tocaste a íntegra, então. É, hein? Porque você sabe, os meus amigos também morreram de overdose. Jimi Hendrix, é. Janis Joplin, mas meus inimigos estão todos no poder e tocando errado. Vários namorando o poder também. Vários namorando o poder. Todo poder estão querendo isso. Exatamente, mas eu prefiro aqueles que morreram de overdose. Seu pois convidado é. Está no ar. Nossa, que honra, gente. Então tá, o seguinte, o Edgar Moura, tá, que já vai entrar para conversar com a gente, que já está, quiser, na escuta. No caso, ele é um dos diretores de fotografia mais conceituados da história do cinema nacional. É o cara, né? É o cara. Trabalhando desde 77, ele também tem trabalhos feitos para o mercado americano e filmes portugueses. Até na área de livros, né? Ele publicou livro como o livro Câmera na Mão, depois também os 50 Anos de Luz, Câmera e Ação, e mais recentemente Da Cor. Olha, a gente poderia ficar aqui e fazer um programa e meio só falando do Cuico, mas eu vou citar só uns filmes aqui, é muita coisa, mas eu vou citar alguns dos filmes, para o pessoal se encaixar. Então, assim, o primeiro filme que ele fez como fotógrafo, como diretor de fotografia, A Queda, foi o filme dirigido pelo Nelson Xavier com o Rui Guerra, né? Esse filme é uma continuação do clássico Os Fuzis. Fez Se Segura Malandro, que é meio que uma sequência do Vai Trabalhar Vagabundo, que o primeiro tinha até, o Vai Trabalhar Vagabundo tinha sido fotografado pelo meu primo, que foi alfabetizado pelo meu avô lá no Piauí, o Zé Medeiros, e ele fotografou, no caso, o Se Segura Malandro, que é uma semi-sequência, não é o mesmo personagem, mas é no mesmo espírito, diríamos assim. Gaijin, Terror e Êxtase e A Mulher Sensual, né, esses dois filmes, o Terror e Êxtase e a Mulher Sensual, eles foram dirigidos pelo Antônio Calmon, que nos deu uma belíssima entrevista há pouco tempo. O Sonho Não Acabou, que é um filme super nostálgico, também sobre juventude sem esperança, um filme com Miguel Falabella como ator, um filme de Sérgio Rezende. Bar Esperança, que é um filme que eu adoro. Cangaceiro Trapalhão, na minha opinião, meu favorito dos Trapalhões, esse... eu acho um filme belíssimo, é do Daniel Filho. A Bela Palomeira, né, que é inspirado na Fábula da Bela Palomeira, do Rio Guerra. Uma comédia deliciosa, meio no estilo de comédia italiana, chamada Urubus e Papagaios, do José Joffre. A Vaieté, Semente da Vingança, um filme do Zelito Viana, é um policial, um filme policialesco muito, muito interessante. Lua de Cristal, Mega Sérgio de Bilheteria, com a Xuxa, com o Sérgio Malandro. Hot Shot e kickboxer, né? Hot Shot, no caso, é uma espécie de Karate Kid, só que do futebol com Pelé. É um filme feito mercado americano, bem interessante, com Pelé e com um ator que sumiu, até irmão daquele ator, irmão do John Savage, o Jim Youngs. Baita ator, e o filme é bem interessante. O Kickboxer 3 é a sequência da saga Kickboxer, filme de artes marciais, filmado no Rio de Janeiro, bem bacana. O Milton Gonçalves faz o papel de um delegado, maravilha, com o Sacha Mitchell de protagonista. Quaruk, um dos filmes mais caros do cinema nacional, quando foi lançado, também do Rui Guerra. Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que é do grande Carlos Manga, e o filme que apresenta pontas do Marcos Palmeira e do Roberto Bontempo. São praticamente figurantes os dois do filme. O grande sucesso Tieta da Grécia, do Cacá Diegues. Então, assim, é muita coisa, gente, mas finalmente estou aqui sem fôlego. Queria dar uma boa noite para o Edgar Moura. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Tá. Eu acho que você está me ouvindo bem. Eu não estou te ouvindo muito bem, não, mas... Tá, eu vou berrar aqui, sem problema. Não precisa, numa boa. Tá. Antes de mais nada, boa noite, obrigado pelo seu tempo, tá, Edgar? Não, é um prazer falar com você. Tá, querido, é o seguinte, vamos começar assim pela... Né, isso aqui não é divã, mas me fala assim, o tipo de infância, o tipo de menino que tu eras, assim. Era o tipo de menino assim que queria, sei lá, muito estar em quadrinhos, ou ia muito ao cinema, ou via, no caso, via TV demais? Como é que era? Me fala um pouquinho do menino Edgar Moura, do Rio de Janeiro. Marco, a minha vida de criança no Rio de Janeiro é muito particular, porque eu morava num bairro que é muito isolado, chama Urca. Hoje em dia até virou moda, tem bar e tudo, mas é como se fosse uma pequena, uma cidade do interior dentro do Rio de Janeiro, muito isolada, assim, embora seja muito dentro do Rio, tão dentro do Rio, que é embaixo do Pão de Açúcar. É um, sim. E era um lugar muito particular, porque durante muito tempo foi sede do Cassino da Urca. E o Cassino da Urca, quando acabou, deixou na Urca dois tipos de ambientes, assim. Tinha o litoral, que eram de grandes mansões, de gente muito rica. E o interior da Urca era praticamente um lugar que foi feito para os trabalhadores do cassino, por um lado, e do lado oposto do cassino tem um lugar onde foi fundado o Rio de Janeiro, que é a Fortaleza de São João. Isso. Então era um bairro que misturava gente de arte e militares, era um lugar muito particular. A gente, logo cedo, o cassino foi transformado na TV Tupi. E a gente tinha acesso à TV Tupi, a gente podia entrar lá dentro. A gente assistia os programas ao vivo, via como é que aquilo trabalhava. Você está me lembrando disso agora, realmente está parecendo análise, porque eu estou começando a me lembrar como é que foi que eu comecei a me interessar por essas coisas. A gente tinha... Pois é, conta pra gente, como é que ias muito nesses programas de auditório e ficava olhando o pessoal atrás das câmeras ali? Como é que era isso? Não, é inacreditável, eu nem me lembrava mais disso. A gente via Chacrinha ao vivo. Uau! Com a Chacrete, eu me lembro, a gente se apaixonava, era cada... A gente tinha 12, 13 anos, e eram as mulheres mais bonitas que tinham no mundo, a gente. Enfim, e ali, é engraçado que eu tinha esquecido que você é neto do Zé Medeiros, é isso? Não, é assim, o Zé Medeiros é meu primo de segundo grau, porque apesar do meu sotaque gaúcho, eu nasci no Piauí. Tá. E o meu avô alfabetizou o Zé Medeiros, e quando ele morava ainda no Piauí, e é meu primo de segundo grau, mas eu só o conheci em Cuba em 89, e pois é, falecido, né? E até daqui a pouco eu quero fazer um link aí da tua carreira com ele, mas é basicamente isso, assim. Então, o link é muito estranho, porque na Urca tinha pessoas que já trabalhavam com o Zé Medeiros. A gente ouvia falar dele sem saber direito quem era. Bom. No caso eu citei o Zé, né? Porque diríamos assim que o normal, daqui a pouco, entre aspas, seria, porque eu comecei também com o falecido há um tempão, num festival de Gramado, com o grande Hugo Carvana, né, que Deus o tenha. E o Hugo gostava muito dele. Então, eu me lembro que durante um tempão eu achava que o Se Segura Malandro tivesse sido fotografado por ele, e foi fotografado por ti. Então, eu só queria saber se vocês conheceram, se sabes me dizer alguma coisa de behind the scenes, assim, no sentido de atrás das câmeras, no sentido de era para ser ele e daí acabou sendo tu, que pode chamar não, por tu? Não. Me lembra disso que você está falando, que eu vou voltar só para te dizer sobre o Zé Medeiros, é o seguinte. Nós fotógrafos, a gente identifica os outros fotógrafos pelo que a gente vê deles. Aham, as fotografias, ou as projeções dos filmes. Pelas obras. Mesmo sem conhecer, a gente começa a identificar o que nós mesmos chamamos a confraria de nós mesmos. É aquele grupo de fotógrafos que reconhece que aquele outro fotógrafo é da confraria. Entendi. A gente nem se conhece. Entendi. Mas você bate o olho e você fala assim, bom, esse daí... Não é uma pessoa de fotografia. É um profissional que tem um olho, que tem olhos, né? Que tem uma visão. É, porque não é a questão de ser profissional, porque profissional, na realidade, todo mundo que vive disso é profissional, mas a gente quando reconhece. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, quando eu conheci o Zé Medeiros, eu já tinha feito alguns filmes e já tinha visto vários filmes dele. A gente começou a conversar. E eu achei que ele me reconhecia como fotógrafo. Ele já tinha visto alguns filmes meus. Eu estou dizendo isso porque, em geral, os fotógrafos são muito competitivos. Embora eles sejam colegas, eles são muito competitivos entre si. Mas quando você encontra um que é da confraria, a gente tem uma facilidade muito grande de conversar, porque a gente sabe do que a gente está falando. De comunicação. Então, eu fiquei amigo do Zé Medeiros, já os dois profissionais. Ah. E o Zé Medeiros era eu não sei se você conheceu pessoalmente, sim, era uma pessoa muito especial, porque ele era muito espirituoso e ao mesmo tempo era extremamente crítico de todos os outros. Ele tinha uma língua solta, assim, né? Ele tinha uma língua ferina, ele era uma espécie de Sócrates da fotografia, que estava sempre... botando as esporas em todo mundo. Então, aí ele tinha uma frase que era muito boa, você começava a conversar com ele, ele volta e meia dizia assim, grande figura humana. Grande figura humana era o prefixo para vir uma crítica daquelas arrasadoras. Sim. Tipo, mais ou menos como a mãe da gente, quando a gente fazia alguma porcaria e ela chamava a gente pelo nome completo, né? Tipo, senhora de Gamora, por exemplo. Tu sabe que aí vinha a coisa, né? Bom, dito isso, eu pedi pra você lembrar a pergunta que você tava falando sobre o Zé Medeiros, que era... Não, se no caso era pra ser ele, de repente... Não. O que aconteceu foi o seguinte. O Zé Medeiros, quando fez Vai trabalhar? Trabalha vagabundo. A gente tem um auge da ocupação. Naquela época ele estava no auge da ocupação. Ele fazia um filme atrás do outro. Eu tinha acabado de filmar com o Carvana a queda. Ah, sim. O Carvana como ator. Claro. Exatamente. Claro. Foi ali que eu... Ali foi o que a gente chama da entrada no longa-metragem. Foi o meu primeiro longa-metragem. Ali eu conheci... O Carvana, o Cacá Diniz, que é o produtor da Tizuca. Paulo Perey, que é o astro do Mulher Sensual, por exemplo. Exatamente. O Duran, que era o assistente do Rui Guerra. Posteriormente, grande roteirista de cinema e diretor. Exatamente. Então, quando... E como A Queda era um filme muito pequeno e ao mesmo tempo muito intenso, a gente estava todo mundo junto muito tempo. Entendi. Como na guerrilha, tivesse numa guerrilha juntos. Isso depois aconteceu no Caruto depois há 10 vezes, que aí a gente passou um ano enfiado no mato. Mas enfim, voltando na queda. Na queda, foi um filme que deu muito certo, todo mundo, tanto o trabalho quanto depois o resultado foi muito, muito bom. A gente começa a fazer as amizades no meio profissional. Eu até ali, eu era um fotojornalista. claro, entendi. Eu conheci o Rui Guerra fazendo uma reportagem sobre um filme do Rui Guerra. Eu fui para a Bahia. Eu era literalmente o que a gente chama de freelancer, quer dizer, é um fotógrafo, jornalista, que escolhe qual é o assunto que vai fazer. Então eu descobri que tinham 4 filmes sendo rodados em Salvador ao mesmo tempo. 3 de Jorge Amado, que era o Bruno Barreto filmando Dona Flor, era o Camille, que não é o Albert, que é o diretor, que eu não me lembro, filmando... Para o filme, o outro, Ordem, e o Nelson Pereira filmando O Amuleto de Ogum. Sim, sim, sim. E o Rui Guerra ia filmar o Sargento Getúlio, que deu errado. E o Rui Guerra o quê? O Rui Guerra ia filmar o João Ubaldo, Sargento Getúlio. Ah, sim, Sargento Getúlio, que anos depois só foi feito. Exatamente, mas a produção ali falhou e o Rui não filmou. Entendi. E quando eu fui fotografar a filmagem dele, eu descobri tipo um making off, né? Hã? Foi fazer tipo um making off, quase. É, não, eu fazia reportagem mesmo, fui lá, eram 4 grandes diretores filmando na Bahia, juntava tudo que é assunto que pode interessar a um jornal, uma revista, enfim, eu fiz uma reportagem com as 4 filmagens. Aí eu trabalhava para uma agência de fotografia, mandei lá para a agência e tudo. E o Rui Guerra, como não ia filmar, aquele negócio de jovem abusado. Falei pra ele, pô, cara, eu vim aqui ver você filmar, você não tá filmando, mas você não quer que eu filme alguma coisa pra você? Entendi. Ele falou, você sabe, você é fotógrafo, você sabe filmar? Eu falei, sei, eu faço isso, faço aquilo. Ele falou, tá bom, vamos fazer um filme. Você imagina que é assim que a gente entra na profissão. Eu falei, tá bom, vamos fazer um filme. Aí na queda eu conheci Carvana, que depois me chamou para filmar. Maravilha. Por causa da filmagem. Entendi, entendi. Aí conheci o Duran, que me chamou para filmar. Conheci o Cacá Diniz, enfim. A filmagem da queda foi tão positiva que me abriu as portas de fazer cinema. Sim, sim, entendi. Assim, ó, eu tava assim... pesquiso já há um tempo, conheço o seu trabalho há vários anos, mas assim, dá para dizer que fizesse somente projetos que trabalhaste uma vez só com tal equipe, mas no caso dá para dizer quase que és um diretor de fotografia de parcerias, né? Então, assim, por exemplo, com o Rui Guerra, trabalhasse em 3 filmes, né? O Aquedo, o Quarupi, Bela Palomeira, um Calmon, né? Terror e êxtase de Mulher Sensual. Com a Tizuka, trabalhasse, deixa eu ver, acho que bem num 5 filmes. Isso a gente incluindo também, obviamente, o filme que ela produziu para o falecido Léo Rodrigues, que é um filme que eu amo, Beth Palanca. Léo Rodrigues. Léo Rodrigues, isso. Ah. Isso. Obviamente com o Carvana também. E com o Carvana fizeste 3 filmes. E com o Cacá Diego fizeste 2. E também com o americano Rick King fizeste 2 também. Então, fala um pouquinho, assim, o tempo tá voando aqui, vou pedir implorada que o chefe dá uma extensão no tempo aí, mas. Me fala assim, vamos falar assim de parceria para parceria, assim, de forma bem breve, quando eu vou citar o nome do diretor, e me fala assim o que tu pensa, uma anedota curta que tu possa te lembrar quando tu pensa no diretor, de cada diretor que eu vou citar aqui, tá? O Calmon, Antônio Calmon. O Calmon talvez seja o diretor mais querido, assim, foi quem eu mais gostei de filmar e foi. Uau! É uma pessoa. Muito culta, muito interessante, assim, o Calmon realmente é uma pessoa especial. Os filmes do Calmon são filmes que ele possibilita de serem feitos, ele consegue filmar de uma maneira muito rápida e muito barata. Então ele filma para produtores, tipo Jesse Valadão. Sim, sim. Ele filma com produtores muito difíceis, então ele é muito hábil nisso. É muito cansativo esse tipo de filme, porque você é uma correria, e ele consegue fazer os filmes bem feitos assim, tanto é muito, é quase parecido com o Fortuna Lima, a gente não aguenta fazer isso por muito tempo. Entendi. O Calmon virou roteirista de televisão. Sim. depois de fazer 300 mil filmes a 400 mil quilômetros por hora, ele foi se estabelecer na televisão. Sim, sim, sim. Escrever novelas e tudo mais. É. Tá. Deixa eu, vou ter que te interromper, assim, só vamos pulando, vamos ver, tá? E vamos ver, quando pensas, vamos ver, a tua parceria com o Rui Guerra. Olha, só parece que eu vou ficar elogiando todo mundo, mas enfim. Mas né, você sabe o que é engraçado? É que faz parte, você pega essas revistas de cinema, American Cinematography e tudo, e você abre para ler como se fosse uma coisa técnica, o que mais tem lá é, ah, essa foi a melhor equipe da minha vida, esse foi o melhor filme. É porque, quando a gente filma mais de um filme com uma pessoa, é porque a gente se deu muito bem. Pô. Então, o Rui... eu já falei tão bem do Calmon, não sei o que eu vou falar tão bem do Rui, enfim, mas é... O Quarupi, que eu sei que foi meio que infernal filmar lá na selva, tem um filme dele que ninguém praticamente conhece no Brasil, eu vi nos Estados Unidos, que foi A Bela Palomeira, né? A Fable of the Beautiful Pigeon Charmer, acho que era o nome lá, que eu acho um filme lindíssimo, com o Neila Torraca, né? A Tônia Carreiro, até recém-falecida. Exatamente. Isso. Quer dizer que tá tudo bem. Então só tem, vamos dizer, elogios rasgados. Não, o negócio também é o seguinte: o Rui é o único diretor que marca os planos na câmera. Ele não diz lente tal, não. Ele senta na câmera, senta na grua, senta no traveling, marca aquilo tudo. Entendi. Marca 300 mil. O Rui não tem a menor preocupação com ele, não é com o tempo, é com o filme. Entendi. Se tiver, a gente com a Arupe, belo dia o Rui virou pra mim e falou assim: Edgar, eu sei que você é conhecido porque toca o set, quer dizer que faz as coisas andarem, mas não se preocupa com isso não. Aqui você não vai precisar fazer isso. Eu falei: tá bom, fique quieto. Ok. Volta e meia, passar... fazia um plano durante, passava o dia inteiro fazia um plano. Entendi. A pena que o filme deu errado, porque era para o esforço que foi, o tempo que a gente passou na selva, a dificuldade que foi de filmar, foi mais importante a vivência do que o filme foi depois. Embora o filme tenha ganho, tenha ido para Cannes e tudo, aquilo dali virou antigo uma epopeia, né? Hã? Virou uma epopeia. Virou. As pessoas que saíram dali, a gente quase se reúne como se fosse um clube de veteranos. Muito legal. Deixa eu ver agora, vamos citar agora, eu a conheci até em Cuba também, em 89, a Tizuki Yamazaki, né, sei lá, Gaijin, Parei uma Mulher Macho, um filme que eu adoro, que muita gente não lembra dela, que é Pátria Amada, por sinal, acho que é um filme que tá super aquilo atual. É um dos primeiros docudramas feitos... Se não for no Brasil... Eu me lembro do Valmor Chagas, o papel dele, ele tendo cenas com políticos reais até no filme. Exatamente, não, a gente foi... A gente foi no comício das diretas. Isso. Teve intervenção ali dentro. A gente subia. Sim, aquilo dali foi uma experiência. É muito estranho que tenha sumido. Aliás, é muito estranho o que acontece com o filme. Tem filmes que desaparecem. Que você, se quiser ver, não consegue mais ver. Ainda mais no Brasil, que sempre foi difícil em termos de cinema nacional, até achar em locadoras e tudo mais. Esse eu vi no cinema, por sinal, Pátria Amada. Esse aí sumiu. Esse não existe mais. É muito estranho. Tá. Deixa eu ver, fala um pouquinho, só assim, já que a gente citou o Lael Rodrigues, se Deus o tenha, citar um pouquinho do filme maravilhoso, esse Bete Balanço, que é outro filme que, vergonhosamente, esse filme devia estar em Blu-ray, tudo que é mais. O Bete Balanço, eu acho que é um filme que existe pra sempre, isso não... Pois é, mas é incrível como tem gente que nasceu, no caso, nasceu nos anos 80... que ouvia muito falar do rock nacional dos anos 80, né, dos pais ou dos irmãos mais velhos, mas esse filme não é um filme muito fácil de se achar. Eu me lembro que tinha sido lançado em VHS. Você bota no YouTube e vê o filme inteiro. É pena que é má qualidade. Mas... É isso que eu tô dizendo, né? Seria um filme que eu acho que... Eu adoraria colecionar, ter esse filme entre os filmes que eu... Né? Como é que foi a tua experiência trabalhando ali? Porque eu acho que um filme super ambicioso, aquela linguagem de videoclipe, e no final o filme vira um musical mesmo, com o pessoal cantando e dançando no Porto. O que tu pode falar desse filme quando tu pensa nele? Por sinal, com o Carvana, também, teu amigo diretor, que tá num papel no filme. O Bete Balanço é um filme muito especial pelo seguinte: ninguém queria fazer. Eu não queria fazer, a Débora não queria fazer. Só o Lael queria fazer. Porque você achava que era alguma coisa muito, diríamos, entre aspas, alienada, tipo assim? Não, era mais estranho do que isso, porque ninguém sabe disso, mas o original era um filme sobre uma chacrete. Ah. A Bete Balanço era para ser uma chacrete. Aliás, o nome cola muito mais com uma chacrete, claro, do que com uma roqueira. Bom, claro, com uma pretendente a roqueira de Minas Gerais que exatamente quer abafar na cidade grande, digamos assim. Não, ainda mais com Cazuza e tudo. Aí, eu não sei quem foi, se foi o Lael, se foi... Eu acho que é mais coisa do Cacá. Aquilo dali é um filme como... É o que chamam de cinema independente. Uhum. Era assim, o diretor queria uma coisa, o produtor queria outra, eu queria outra, todo mundo discutia. O Cacá mesmo escreveu um artigo que aquilo foi um filme comunitário no seguinte sentido. Eu, como já estava lá no auge da carreira de fotógrafo, eu falei pro Léo, Léo, eu tô afim de fazer, mas você, a gente combinou que você lava e eu enxugo. Você trata dos atores... E eu trato da imagem. Entendi. Então eu enquadrava, e ele tem uma história de um diretor francês muito bom, que é o Sacha Vierny, uhum, que era um diretor de teatro, e que de teatro e de cinema são duas coisas completamente diferentes. Então, uhum, ele botava em cena, né? Como era a cena, você vai daqui, você vai para lá, vai para aqui, vai para lá, virava pro fotógrafo e falava: por favor, faça o seu trabalho. O fotógrafo que filmar, a cena estava montada. O fotógrafo resolveria como é que ia filmar aquilo. Uhum. Porque a tradição francesa de fazer no Velho Vague, que depois deu no Cinema Novo, é que o diretor resolve tudo. Resolve, sim, como é que é a câmera... É, no caso, o chamado cinema de autor, né? Exatamente. E muitas vezes o diretor de fotografia era câmera, era operador de câmera também, né? Não, o diretor resolvia tudo. Aliás, é como o Nelson Pereira dirige, ele é onde vai a câmera, onde vai a lente, tudo. E no Bete Balanço foi o contrário, o Lael fazia como esse diretor francês que eu falei, ele resolvia como é que era a cena, e eu enquadrava. Maravilha. Aí, a gente resolveu, eu e o Nonato, na realidade eu era diretor e o Nonato Estrela, ela era o operador de câmera. Sim, Nonato Estrela, que é do Piauí também, por sinal. Também, é. Sim, ele esconde, mas ele é do Piauí, tanto que ele chama Raimundo Nonato. Sim, uh-huh. Não existe esse nome Nonato. Uhum. Meu pai se dava com os pais dele, em Teresina. É. O nome Nonato quer dizer que chama-se Raimundo Nonato. Bom. Isso aí. Aí a gente enquadrava... O que, graficamente, era um filme feito em função da fotografia, no sentido que a direção de atores, a dramaturgia toda do Lael. Agora, os enquadramentos é todo meu e do Nonato. A gente tinha que resolver como é que ia fazer aquilo. Deixa eu só ir pulando aqui. Fala um pouquinho, por favor, então, vamos ver de uma outra parceria tua, tá? Do, obviamente, do grande, pra mim, por exemplo, se fosse feito amanhã, já que citaste Cassino da Urca, um filme sobre Cassino da Urca, eu acho que ele estando vivo, ele seria a cara de fazer um filme desse estilo. Seria o grande, que Deus o tenha, o Carvana. Fala um pouquinho da tua parceria com ele. Tu já citou um pouquinho no início, como tu o conheceu, mas fala assim, quando tu pensa no Hugo, tu pensa, vamos dizer, no Segura Malandro, no Bar Esperança e no Vai Trabalhar Vagabundo 2, como é que... O que te lembra, assim? Eu vou ter que, infelizmente, pedir, assim, se pudesse uma anedota meio curtinha, porque a gente tem um pouquinho ainda de coisa para cobrir. Desculpa pela pressão. Tá, então só um parênteses antes, é o seguinte, foi feito uma novela no Cassino da Urca, chamava Aí a Urca. Não, eu sei, eu tô dizendo que se fosse feito um filme, entendeu? É. Isso. Bom, dizer, o negócio é o seguinte, o Carvana, um grande filme que nós fizemos juntos foi o Bar de Esperança. Uhum, que eu amo. Foi o filme que a gente deu tudo, que realmente foi todo mundo... Porque no Bar de Esperança... Então, se você quer uma anedota, essa é a melhor anedota que pode existir, é o seguinte. O Bar Esperança foi feito no estúdio de Jesse Valadão. Uhum. Montaram um Mato. Bar que a Serpentina tinha cerveja de verdade e nas prateleiras tinha cachaça de verdade. Você pode imaginar, é um exagero dizer isso, mas como é que a gente conseguiu fazer o filme? Porque aquilo foi uma festa. Que legal, que legal. Uma festa, e isso tá na tela, né, Edgar? Tá na tela, exatamente. Tá na tela. Aquilo dali tem todos os amigos do Carvana. Sim, tem sim. Tudo que o Carvana queria fazer. E não adianta, apesar de não ser o Carvana, o filme é meio que, dá pra dizer que é meio semi-autobiográfico, né? Tem muita gente interpretando a si próprio ali, de certa forma. É, ele faz uns truquezinhos, né? Assim, ele sim, bota... sim, quase que versões dramatizadas de si próprio. É, aquilo dali, ele escreveu com Armando, não me lembro agora o roteiro, são duas pessoas que conheciam tudo de Ipanema, tudo do centro do Rio, tudo das gafieiras, aquilo dali é um filme de quem conhece as coisas. Maravilha, maravilha. Agora vamos pro... Eu tenho uma surpresinha pra ti daqui a pouco, então só assim, vamos pro tua parceria com o grande Carlos Diex, Cacá Diex, né, que foi um Trem para as Estrelas e Tieta do Agreste. Eu acho que o primeiro, o Trem para as Estrelas, eu nem me lembro por que a gente foi filmar junto, porque era nessa época que eu estava filmando muito, e eu não sei quem que me recomendou para o Cacá, enfim, mas a gente fazia o circuito, digamos assim, eu filmei com o Cacá, filmei com o Jabô, filmei com o Nelson, filmei com todo mundo. O Trem para as Estrelas é um filme também que tem pessoas que você mal conhecia na época, Taumaturgo, Guilherme Fontes. Mas agora, o Tieta, não, o Tieta foi um grande filme. Eu não tô desmerecendo o Trem para as Estrelas, não, mas o Tieta foi um investimento muito grande de todo mundo. Bruno Estropiana, né, de produtor. Era um grande filme, Chico Anísio. Isso. Gente, a gente teve tudo para fazer um bom filme, não teve impedimento nenhum, e foi um filme muito legal de fazer, e eu acho que foi um sucesso grande. Não é comestível, mas é um filme saboroso, pacas, né? É, porque o negócio é o seguinte, a Marília Pêra ali, a gente aprende coisas, você fica vendo, você fica surpreso, porque primeiro é uma pessoa seríssima, não fica brincando no set. Ela e a Cláudia Abreu, é aquelas pessoas que abre a porta, entra o personagem, vai embora, no fim do dia, vai embora o personagem. Entendi. Não tem piada, não tem brincadeira, é um... E a Marília Pêra faz algumas cenas absolutamente brilhantes, assim, de... Sim, e a tendência até seria daquele personagem, até da pessoa se meio tornar uma caricatura, né? Mas não é super sério o approach dela. Não, e depois, aquilo comparado com a Globo, já tinha feito o filme. Aquilo era uma audácia do Cacá de fazer um filme que todo mundo dizia, todo mundo já sabe que é já tal, é tal. É que também muita gente também, se me permite dizer, muita gente não sabe que o projeto veio de muito anos. É, antes da Sônia Braga era para ser a Sofia Loren, eu me lembro. É mesmo? Falando sério, mas nós estamos falando assim, 20 anos antes do filme ser feito. Era para ser uma coprodução Itália e Brasil, mas tudo bem. Querido, assim, ó, a surpresinha que eu tinha para te dizer é o seguinte. Eu me dei o trabalho de trocar umas mensagens com um amigo teu, que tu não vês há um tempão, tá legal? O Rick King. Olha só! É um diretor que eu gosto bastante, gente, tem um filme chamado Hard Choices, que ele fez, que é lindaço. E o Rick King... te adora, né? E eu falei assim, olha, eu vou entrevistar o Edgar Moura, tem coisa pra perguntar pra ele? E ele disse, eu morri de rir. Tá, assim, ó, ele são três coisinhas, então assim, basicamente, então ele falou assim, só pro pessoal que não sabe, no caso o Rick King fez dirigiu o Hot Shot, que é aquele que eu citei, que é tipo um karate de futebol, né? E o Kickboxer 3, que eu até comentei com o Rick que aquele filme é meio que um milagre, porque quantos filmes que são o terceiro de uma saga são os melhores e são, assim, os mais bem fotografados, não é puxação de saco, o filme é lindíssimo. E olha que eu adoro o fotógrafo George Murathen, que fotografou o segundo. Mas de qualquer forma, assim, daí ele falou o seguinte, então eu vou deixar as perguntas para ele, são o seguinte, ele disse assim, pergunta pro Edgar como é que é a missão dele de usar o mínimo de luzes possíveis, tá? Como ele usou no Kickboxer 3, que ele acabou, teve uma cena de interiores que ele usou duas luzes. Ele falou assim, esse estilo, esse approach minimalista está em moda hoje em dia, mas certamente o Edgar quebrou fronteiras, assim, foi, começou a fazer isso quando não era moda. Tá? Essa é uma das perguntas. Fala um pouquinho rapidamente disso, pode ser? Olha só, eu acho, é muito estranho o seguinte, as pessoas não entendem, mesmo os diretores, que tem muita luz que está sendo usada que não fica no set, fica fora do set. Ok. Vem pelas janelas, uhum. Vem rebatida, uhum. Vem por espelho. Então, é estranho porque no Kickboxer já é um filme com a produção, inclusive de iluminação, muito grande. Uhum. É porque tem algumas técnicas que não são intrusivas, que você não vê. Uhum. Mas a gente usava tanto espelho para rebater luz do sol para dentro da casa, para fazer a luz render 2-3 vezes com uma fonte só, que volta e meia eu encontrava o ator principal, que era o Sacha Mitchell, uhum. Na frente do espelho se penteando, vendo uhum. se a maquiagem estava boa. Uhum. Então, esse negócio, eu não é que eu seja contra o negócio de usar pouca luz. É porque a gente usa a luz que é necessária. Entendi. Mas os diretores, volta e meia, não tem noção do que a gente fez, ou de preparação, ou de utilização. A fotografia como eu digo, é pra como é que eu falei antes, a associação de nós mesmos, o grupo de gente que entende fotografia. Sim, sim, a confraria, diríamos assim. A confraria, exatamente. É igual uhum. escrever, as pessoas acham que escrever é sentar e escrever, não. Escrever, dá as pessoas não têm ideia do trabalho que dá para escrever. Eu sim. escrevi 3 livros uhum. e é exaustivo. Tá, deixa eu só, vou pular um pouquinho, tá? Então, tá. A outra coisa que ele perguntou é assim, ele disse assim, que tinha um momento no set do Kickboxer 3, desculpa, do Hot Shot, tá, com o Pelé, né, que ele que tinha um ator, ele não citou o nome, que estava tendo dificuldade com uma fala. Ele sempre saía da boca do cara Fokker Truck. E ele falou assim, o Edgar teve que sair discretamente do set de filmagem porque ele estava rindo tão fortemente e não conseguia parar. E isso, e obviamente isso ia atrapalhar o set. Eu não posso dizer quem é o ator. Eu posso, eu posso fazer como o Vicente Amorim, que quando queria falar de uma pessoa, falava. Não, não posso falar o nome, talvez só do Nascimento. Maravilha, maravilha, maravilha, maravilha. Saquei. E a outra coisa que ele perguntou foi assim, ele, como ele não tiver um tempo, ele perguntou assim, pergunta pro Edgar Moura se ele continua boa pinta. Então, eu vou ter que fazer essa pergunta pra ti. Você sabe que eu sou conhecido também, além de ser um diretor de fotografia, da terceira idade, eu também sou muito conhecido como o ex. O ex. O ex de não sei quem, o ex de não sei quem, não. Isso já é esse negócio. O Nonato tem uma frase muito boa, porque o Nonato, se o Rick não conheceu, o Nonato sim, era muito boa pinta. E o Nonato diz, Edgar, é uma coisa muito estranha, porque agora com essa idade que a gente tem, ele deve ser uns 10 anos mais novo do que eu, parece que a gente é feito de vidro, né? Como é que é? Parece que a gente é feito de vidro. Ah! Antigamente, as atrizes todas olhavam pra gente, a gente namorava as atrizes. Hoje em dia, você vê que estão olhando pra alguém que tá atrás de você em geral. Ah, entendi. Elas estão looking through you. Exatamente. Entendi. E quando você vê, ela tá olhando pro teu assistente. Aham. Pro o assistente de direção. De repente, a gente virou transparente. Então. Ah. Assim, ó. Edgar, assim, de coração, tá? Só pra finalizar mesmo, assim, os seus livros são fáceis de ser encontrados, o 50 anos Luz, Câmera e Ação eu li, o Da Cor e o Câmera na Mão é fácil, como é que é? O Câmera na Mão até hoje em dia é fácil porque é em sebo. Ah, em sebo, tá. Você entra em qualquer dessas, no Google e aparece. Tá. E o Da Cor é o livro típico do fim da era Gutenberg. Ele é impresso, mas só vende pela internet. Entendi. E os 50 anos? E os 50 anos Luz foi muito bem, mas esgotou já na 6ª edição, quer dizer. Tá, eu acho que eu li deve fazer uns 3 anos, eu acho. Você agora, hoje em dia, Até em sebo é difícil, porque é um livro que as pessoas não revendem, então... Sim, sim. Agora, aí a editora Senac, sabe que o livro continua vendendo, resolveu fazer e-book. Ah, e-book. É, eu já entrei na Senac e ainda não tem e-book, eu não sei qual é o processo deles. Sim, entendi. Mas comprar um livro, você pegar um livro para ler em e-book, um livro desse tipo... É meio estranho, né? Talvez seja melhor vencer. Eu e o dono da rádio aí, o MC, o João Alckmin, a gente não consegue se adaptar a e-books, né? Então, não, é muito estranho. É complicado. Não. Mas assim, ó... Olha, se ele é o espelho, boa noite, você tá bem? Alô? Sim. Oi. Eu quero dizer, se você é o espelho, meu amigo, eu já passei dessa fase de espelho há muito tempo, viu? Eu sou uma parede, porque olham pra mim, eu sou a parede, tá? Você tá melhor do que eu, cara. Não, eu não sou um espelho, desculpe lá, eu sou um vidro absolutamente transparente, daqueles que... Só se você tiver aquela trucagem da mulher macaco, que você ilumina... Me lembro... Não, mas eu sou a parede. É, passo por mim, olham como se eu fosse uma parede, esbarra na rua. Olha só, mas façamos um parênteses, que isso não é só com a gente. A idade é uma coisa ingrata para todo mundo. Foi eu diria até que é mais ingrata para as mulheres do que para os homens. Mas, sim. Mas só que tem um detalhe que todos esquecem: nós não somos velhos, nós somos clássicos. Não, mas é simples, se você tiver uma Mercedes de 2 anos atrás, ela é velha. Se você tiver uma Mercedes de 1930, ela é um clássico. Claro, claro. Nós somos clássicos. É vintage. É vintage. Edgar, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Ok. Abraço, tá. Te agradeço muito e abraço a todo mundo. Obrigado. Tá, um grande abraço, amanhã vai estar disponibilizada a gravação e eu passo para ti daí a gravação do nosso papo que rolou agora ao vivo, tá bom? Ok, grande abraço. Um grande abraço, boa noite, querido. Tchau. O menino é fantástico, viu? Obrigado, querido, dar esse tempo. Olha, imagina. Porque é muita coisa e eu separei em blocos, mas sabe como é que é, né? É complicada a coisa. Olha, você sabe que eu descobri o porquê que a Grazi resolveu me escolher? Eu levei-a no oculista, no oftalmologista outro dia, disse que ela tem um problema sério de visão. E eu falei, você não vai arrumar nada, deixa do jeito que tá. E continua assim, né? Vai continuar assim. Se quiser arrumar, eu mato você, desgraçado. Adorei. Olha, eu quero aqui, antes de encerrar com você, fazer um agradecimento ao Dr. Célio, que é o diretor do DEINTER1, que é a Polícia Judiciária do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, ao Dr. Múcio, que é o seccional do Litoral Norte, a todos os policiais envolvidos, porque um amigo da Grazi, parente de um policial também, foi vítima de um assalto, levaram a moto dele e a polícia do Litoral Norte já rachou o caso, já prendeu os vagabundos. Quanto tempo depois? 48 horas no máximo. Uau, e já devolveu a moto. Quer dizer, a polícia do Vale do Paraíba, sobre o comando do Dr. Célio, funciona. Polícia funciona quando tem chefia, ponto. É isso. Maravilha. E eu burramente, um amigão meu, Lúcio Aguiar, pediu para até lembrar durante a entrevista que, além dos talentos que a gente citou, o Edgar Moura também faz cartuns de vez em quando. E eu burramente peço desculpas, Lúcio, e era tanto assunto aqui que e o papo estava rolando de forma tão agradável que eu também tinha que cuidar do tempo. Então, me desculpa, fico te devendo essa. E obrigado pelo espaço. Imagina. Mais uma vez. Tá? Até breve, então. Não, até breve não, até quinta-feira, você tá louco? Até quinta-feira, tá bom. Tá louco, abraço. Meu cheirou varsol, infeliz. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freire.